Panorama Agrícola para 31 de dezembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 31 de dezembro de 2013, lua minguante, terça-feira. Foi por causa Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: vassoura nova é que varre bem. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica para emergências na sua propriedade rural. E na entrevista, mel orgânico sul de Santa Catarina é referência. Acompanhe. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Você pode acompanhar o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e também no portal Dia de Campo. Dica do dia. Na dica de hoje, mantenha na sua propriedade rural reserva de forragens para uso emergencial. Isso inclui milho silagem, feno, cana-de-açúcar, mandioca, batata doce e palha. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Gustavo Claudino, extensionista das regiões de Tubarão, Araranguá e Criciúma, para o setor de apicultura. Ele fala sobre o mercado do mel, o encontro catarinense de apicultores programado para 2014, que junto terá o primeiro simpósio nacional de apicultura orgânica. Preste atenção. Hoje, no sul do estado, nós temos programado para o ano que vem o 33º encontro de apicultores. Então, a Associação de Sara, junto com a Federação Catarinense e a Confederação Brasileira de Apicultura, trouxe a proposta de nós estender esse encontro para um simpósio nacional de apicultura orgânica. Esse simpósio visa discutir a questão da apicultura orgânica no Brasil, tá? Envolvendo aproximadamente 1.000 apicultores de todo o país, inclusive técnicos do Brasil inteiro e também técnicos da América Latina. É um encontro que vai ser discutido toda a questão estrutural da apicultura orgânica, mostrar a experiência da apicultura orgânica do sul do estado, que hoje os nossos apicultores eles estão quase que todos vendendo mel como mel orgânico, e oferecer para o Brasil todo essa experiência local com produção orgânica de mel, que seja exemplo para os demais estados da federação. Quando seria o evento? Está inicialmente marcado para julho do ano que vem, um período de férias, que é o período que a atividade apícola sempre organiza os eventos, né, que facilita o deslocamento dos apicultores, e também ele é um evento que está com a data marcada posterior à final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Junto com o Encontro Catarinense de Apicultura. Como nós inicialmente tínhamos previsto o 33º Encontro Catarinense de Apicultores, agora nós vamos unificar os eventos em um só. Vai ser o primeiro Simpósio Nacional de Apicultura Orgânica, o 3º Congresso Catarinense de Apicultura e o 1º Seminário Sul-Catarinense de Apicultura. Gustavo Claudino, você falou que muitos dos produtores aqui já produzem mel orgânico. Qual é a realidade no sul do estado da apicultura? Hoje a apicultura ela é bem distinta no sul do estado de Santa Catarina. Aqui nós apresentamos uma apicultura bastante profissionalizada, onde os apicultores têm na atividade a sua principal renda. Ou seja, nós temos uma média de colmeias por produtor, em torno de 450 colmeias por produtor, em torno de 350 famílias envolvidas nessa atividade, dividido nas três regiões do sul do estado. Mas temos assim, os aglomerados da região carbonífera, né? O município de Sara é conhecido, os municípios em torno de Sara, mais ao extremo sul, Balneário Gaivota, Arroio do Silva, município que tem bastante força na apicultura. E aqui, outro município que desponta é o município de Orleans, São Ludigero, e aqueles municípios da encosta da Serra, onde ali estão os maiores índices de produtividade do Brasil. No município, naquela comunidade extrema entre São Ludigero e Orleans, nós temos 5 ou 6 famílias de apicultores que apresentam uma produtividade que no Brasil todo ela é referencial. Seriam produtividades comparadas a países super desenvolvidos na apicultura mundial. Que índice é esse? Hoje nós falamos, eles estão trabalhando com índices em torno de 60 quilos com meia ano. Isso é óbvio que há uma variação dependendo da safra, dependendo das floradas, mas independente da variação, o índice deles é quase 2 vezes maior que o índice dos demais apicultores do sul do estado e quase 4 vezes maior que a média de produção do estado de Santa Catarina, que por sua vez é um dos estados com maior produtividade no Brasil. Isso por quê, Claudino? Basicamente manejo? Basicamente manejo. Eles têm se diferenciado muito na parte de melhoria genética, né, com o manejo de melhoramento genético na questão da identificação de rainhas, é a questão alimentação, questão de termorregulação, manejo de temperatura no inverno, regular para aquecer, no inverno para amenizar a temperatura interna da colmeia, e com todos os manejos que a assistência técnica orienta, eles têm realizado na essência, né, e buscado sempre mais integração com outros apicultores de dentro e fora do país. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o extensionista da IPAGRE, Gustavo Claudino, especialista em apicultura. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, no planejamento da horta ou da lavoura, todas as técnicas são importantes. O cuidado com cada uma delas e a harmonia entre todas podem determinar boas colheitas e melhoria da fertilidade natural do solo. A técnica da consorciação de plantas é interessante porque as plantas trocam substâncias com o solo na região das raízes, mas dependendo das espécies de plantas que estão juntas, essas substâncias podem ajudar as plantas vizinhas ou prejudicar. As plantas têm preferências. Na presença de algumas, crescem com saúde, e na presença de outras, definham e ficam suscetíveis ao ataque de pragas e doenças. É como uma simpatia ou antipatia. São chamadas companheiras as plantas que se combinam e antagônicas às plantas que não se combinam. Exemplo, a cultura da cebola combina com beterraba, tomate e alface, mas não combina com ervilha e feijões. Existem plantas que repelem pragas, como por exemplo o coentro, e existem outras, amigo agricultor, que plantadas perto atraem para si as pragas. Um exemplo é o girassol. Ele atrai a vaquinha. É uma estratégia interessante plantar o girassol próximo das lavouras de tomate. Amigo agricultor, é importante observar as plantas nativas, que também pode ajudar ou prejudicar, dependendo da cultura que se pretende implantar. Outro detalhe importante é o espaço aéreo e subterrâneo ocupado pelas plantas. Amigo agricultor, use os benefícios naturais que ajudam a melhorar a produtividade e qualidade dos produtos. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor.